intensidade o tempo inteiro. Cartel Latino, São Paulo ao Rio de Janeiro. Cartel Latino. Informação de quadrilhão. Cartel Latino. Informação de quadrilhão. Cartel Latino. Informação de quadrilhão. Cartel Latino, São Paulo ao Rio de Janeiro. Somos animais, quem não acredita. Latinoamérica, terra do manda quem pode, das ditaduras e do doicode, de siglo 20, Serra Pelada, Eldorado dos Carajás, da terra onde nunca houve paz. Somos soldados pedindo esmola, intoxicados por Coca-Cola. O que Guevara faria agora? Olha o caos lá fora, cortar a mata, levar embora. Fauna fora enquanto o povo chora, no pulmão do mundo, nas plantações de coca, pelas cordilheiras, o litoral, uma enorme trincheira, nossa bandeira ensanguentada, terceiro o mundo é o caralho, somos irmão de obra forçada. Rockefellers no pódio, globalizando o ódio. Sangue inca, asteca, maia, derrubado nos primórdios. Imagina a cena, não escreveram nos papiros. Navios chegando com europeus dando tiro em nativos. A história que a escola não contou, de um continente que a Europa dizimou. Fornecedor de comida pra colonizador. História da Latinoamérica que o mundo apagou. Converter os povos e suas doutrinas. Versão mais contundente pra igreja compactuar com a carnificina. Massacre, genocídio, não, nada gentil. A terra onde o escravo era índio, pelo corsário a missão se cumpriu. A terra ruiu, assim emergiu a nova Babilônia, dominado por mais uma assassina colônia que reciclava a cultura, devastava a Amazônia. Em solo abençoado, porém mais cobiçado, dos tupis, guaranis e Tupac Amaro. Só promessas pro futuro, sem méritos no passado. Sangrento, obscuro e puro alforriado. Cartel Latino. Cartel Latino. Informação de quadrilhão. Cartel Latino. Informação de quadrilhão. Cartel Latino, São Paulo, Rio de Janeiro. Somos animais mesmo, se foda quem não acredita. Bem-vindo à América Latina, onde tu compra impunidade com propina. Onde tu encontra os cartéis da cocaína, onde o governo acalma o povo com chacina. É, falta emprego, sobra imposto, estado tosco, espalha miséria em luto preto fosco. O povo pinta o rosto e vai pra rua, mas pra polícia impera a ditadura. A tarde escura perfura o coração nacionalista e as escuras, corrupção tucana ou petista. Manda presílio quem sai do trilho, esmaga o povo com política elitista. Pros gringos os bingos, enquanto as calçadas vivem sempre lotadas de mendigos. Desvio de verba, o pobre paga o imposto. Sonegação aqui é luxo. Sou para o povo rico. América, sou cartel Medellín. Sou Latinoamérica, sou cartel Medellín. Sou Latinoamérica, sou cartel Medellín. Guerreiro e poeta, eis-me aqui. São Paulo ao Rio de Janeiro. Cartel Latino. Informação de quadrilhão. Cartel Latino. Informação de quadrilhão. Cartel Latino. Informação de quadrilhão. Cartel Latino, São Paulo, Rio de Janeiro. Somos animais.